Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luco! Luco! Luco, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o Titio vai ensinar o que é isso! Que lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta, meu! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, é o Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. E aqui o Van Gogh invertido do interior, que não tirou a orelha esquerda, mas tirou a bola esquerda, Gabriel Asmar. Invertido. Agora entendi. Eu achei que ele tinha implantado uma orelha. Tinha três orelhas. Que não pode ser o Van Gogh exatamente. Sim. Entendeu? Pelo menos eu não sou o Romero Brito. Pra mostrar que não é o Romero Brito, eu lançou a bola esquerda. Parabéns. Sim. E aqui ele, que a cara parece uma pintura de Romero Brito. Inclusive com o bebê da Maria. Colorida? Não, mas todo zoado. Wesley Zop. Olá. E aqui uma nossa amiga visitando a gente hoje aqui para comentar sobre o tema. Brenda, dê seu oi pra galera aí. Oi. Sucinto, né? É, profundo. É a melhor coisa que dá pra falar. Eu tenho uma dúvida sobre o seu nome, Brenda. Tinha uma... um seriado na década de 80 chamado, se não me engano, dele. Barrados no Bairro. É por causa dele. Tem dois irmãos, Brandon e Brenda. Sim. Então, então se só... eu fosse homem, eu ia chamar o Brandon. Né? Que bom que nasceu menina, hein? Cara, que tristeza. Tem... O Wesley já curte chegar com os dois pés no peito. Os mas tem uma história muito engraçada. Minha mãe tinha uma cachorra chamada Brenda antes de eu nascer. Por isso que eu amo o meu nome, assim. Mas a cachorra não se ofendeu. Eu sim, né? Ah, não. Sempre do jeito eu vim. É? Então agora, nesta bela manhã do sol, vamos pra quê, Wesley Zop? Pra leitura de e-mails. Isso, pra leitura de e-mails. Aquele que quer mandar e-mail, manda pra onde, Gabriel Asmar? Manda pra autocríticas@chorume.com.br. Você sabe, mas será que o Wesley Zop sabe? Eu não sei. Então, não, eu sei. Então, anotei agora que ele falou. autocríticas@chorume.com.br. Chorume com X. De xixo. Muito bem, então o e-mail dessa semana veio de Bárbara Luca. Assunto: teorias sobre a vida. Provavelmente comentando o episódio passado chamado Teorias sobre a Vida, Universo e mais o quê? E tudo mais. Tudo mais. Então ela falou: olá, NPC. Falando de mim, louco. Logo, provavelmente falando de Wesley Zop, porque o próximo adjetivo é engraçado. Ah, desculpa, gente, tô na minha programação. Boa. Eu tenho uma questão que me perturba. Não sei se saberão me responder, mas é o seguinte. Se me distraio dirigindo, eu pego o caminho de volta para casa sem querer automaticamente. Independente de onde eu estiver. Por que será que isso acontece? Eu tenho uma teoria sobre isso, que acontece comigo, de eu estar dirigindo, às vezes você pega um caminho, que é automático, você passar naquele caminho, você vai para outro, que, vamos dizer, você vem aqui no estúdio. Todo dia você passa aqui na padaria do seu Zé para chegar no estúdio. Sim. Se eu tô indo para outro caminho, que eu vou passar pela padaria do seu Zé, eu pego o caminho do estúdio. Ah. E o que que eu penso sobre isso? Até 7 anos de idade, a gente tem várias personalidades. Certo. Só que... Não, isso é verdade. Tá, uma se destaca, uma fica a personalidade alfa. Que é o que vai ser porque você. Porque comeu o cu de todas as outras personalidades. E daí ela é a alfa. Então é o que é você. Sim. Você se distraiu, as outras não estão mortas. Só estão com o cu comido. As outras estão ali. Mas estão vingativas. É, então eu vou pegar pra dirigir agora. Mas são 7 personalidades. Não, até 7 anos você tem várias personalidades. Ah, várias. Pode ser várias. Duas. Duas pode ser várias. Pode ser 50. Tudo bem. Não. Se a pessoa mantém todas elas alfa ou nenhuma alfa, é você, é esquizofrênico. Ah, você vê mais pessoas e tal. Então, essa é belas teorias. Mas e daí? Não. A pessoa se distrai, outra distraiu a alfa, distraiu. Daí a outra assume pra errar o caminho. Pra errar o caminho. Eu também quero dirigir, Só que ela tirou a carta. Aquela personalidade não tirou a carta. Tirou a carta e não sabe onde que tava indo a alfa, tava indo. Então eu vou voltar pra casa, lá me sinto segura. Então talvez por isso que aconteça muito acidente. Porque as personalidades que não são alfa não sabem dirigir. Daí ela se distrai e o cara quer matar a alfa. Caramba. Porque ela prefere morrer, mas não, já que não é alfa, eu vou matar todo mundo. Se eu não vou ser dono disso, ninguém vai ser. Exatamente. Eu deveria ter lido seu doutorado em psicologia. Psicologia no trânsito. De mas é estranho você não ter lido, já que eu vim toda vez com crachá. E tem 10 cópias aqui no estúdio. Na parede. Mas ele se formou em corte de carne. Talvez por isso não tenha sido muito conceituado, mas achei interessante. Não, eu, porque eu passo por isso. Né? Compartilho com isso, Bárbara Luca. Tudo bem. Ela continua em meio. Posso continuar? Pode. Pode. Outra coisa. Sabe quando a gente acorda em outra posição de quando foi dormir? Devia ser dormir exato, né? Sim, mas tipo os pés na cabeceira. Não, tá, tudo bem. Não, mas você foi dormir com a cabeça na cabeceira e daí você inverteu. Tá. Então, além disso, eu acordo com mais ou com menos roupas. Acredito ser porque passou muito tempo e mudou de estação. Ou talvez o mundo girou e por algum motivo você não acompanhou. Essa é minha louca. Normal? Não quero falar nada, não. Não, aí tá bom. Ah, ele se distraiu, a alfa perdeu mais. Pô, mas se distraiu no giro da terra. Ela continua. Normal, né? Perto de vocês, eu me considerei normal. Será que vocês terão a mesma sensação ao lerem minhas teorias? Beijos ao convidado, só mandou beijos. É convidado. Filha da puta. Bah, eu achei normal, mas daqui pra frente, em vez de chamar de Bárbara Luca, vai ser Bárbara Luca. Não, só... de acordar em outra posição acontece. Sim. Eu só espero que ela não me adicione no Facebook, porque minha mãe falou pra não falar com os estranhos. Não vou poder aceitar. Sim. Não, mas esse negócio de dormir com a cabeça pra cabeceira e acordar com os pés é normal. Tudo bem. É normal. Agora com boca, a gente quer saber que você explique isso. Por quê? Não, porque às vezes o giro da terra... E a alfa não acompanhou? Tudo. Não, mas isso, às vezes tem gente que não percebe. Mas comigo acontece o quê? Às vezes eu tô dormindo, tá calor pra caralho. Tá dormindo você e o negão de conchinha. Isso, tá calor pra caralho. Ficou quente. Ficou quente. Se eu virar pro outro lado, o colchão 69, lá vai estar mais fresco. 69? É, são 69. Vai estar mais fresco do outro lado, colchão. Por isso. Eu normalmente viro o travesseiro. Sim. Não, mas o travesseiro eu não tô deitado em cima dele. Acordar com menos roupa? Tá, no meio da noite deu. Ah, você tirou. Normal. Mais roupa? A pessoa levantou, pegou no guarda-roupa, sonâmbula, cordeiro de terno. Hoje eu acordei de vestido de Paquita da Xuxa. O pior, né? Com uma roupa que nem a sua. De onde você tirou essa roupa, cara? Não, fui dormir, vai. Fui dormir de pijama do Max Steel, que eu gosto. Sim. Não, e acordei de terno. Que porra. Mas será que não foi o módulo turbo? Pode ser. Mas será que não foi o... uma personalidade que não é a alfa e que odeia Max Steel e quer trabalhar, sei lá. Mas já, gosta de trabalho. Mas já que Bárbara Luca é... Bárbara Louca. Louca, desculpa. É cheia de teorias aí, eu vou jogar uma teoria pra ela talvez responder pra gente. Opa, desafio. Porque o Wesley Zop disse que dorme com Pijama do o Max pijama Steel. Pijama do Max Steel. Agora me responda, como saberemos se ele está fora ou dentro do módulo turbo se só muda a cor do cabelo? Eu não saberia responder. Por quê? Teríamos que olhar no cu dele pra ver que cor. Ou na barba, né? Não, não. Sua barba você pinta. Então. É. E pode parar de mostrar o cu também, que agora você não tá. Ou no cabelo do Tavinho. O cabelo do Tavinho muda de cor. Mas do Tavinho é outra pessoa. Ah, é. Não dá pra saber. Mas ele pode estar no módulo turbo. Sim. Só ele. Só ele. É muita ignorância eu perguntar o que é o módulo turbo do Max Steel, não? É quando ele fica foda. Eles tentaram fazer o Super Saiyajin. Ah, já só achei... que de forma ridícula. Ah, tá. Ele só fala módulo turbo e muda de cor de cabelo. É porque eu não assistia, já que é um episódio sobre desenhos animados, já vou falar que eu não assistia Max Steel porque assistia Action Man. Então sim. Action Man sim. Era muito melhor. Tudo bem. Então vamos lá, Gabriel Osmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é filosofia sobre desenho animado. Ah, muito bem. Mas, Zop, como assim filosofia sobre desenho animado? Serão breves comentários sobre desenhos animados que faremos aqui. É, ou seja, filosofia. Tudo bem, então a gente vai falar sobre aqueles desenhos animados que marcaram as nossas vidas, que tiveram algum momento especial ou simplesmente a gente quer comentar sobre. Fica aí e ouça até o final esse belíssimo e animado podcast hoje. Adorei. Você matou o Churume! Momento Dúvidas de Wesley. Como que chamava aquela mulher que se escondia pelo mundo? Aquela... Carmen Sandiego. É. Carmen Sandiego, obrigado. Só isso que eu quero. Eu já gravei por hoje. Era isso que eu queria. Não, era só isso que eu ia falar. Mas isso foi a pergunta polêmica? Não! Esqueci o nome. Ah, sua tia? Minha tia vestia vermelho e se escondia pelo mundo. Eu também chamava Carmen. É. Sim, mas era carne caloteira. Diz que ela se escondia pelo mundo. Vamos lá, esse episódio aqui que promete falar sobre as filosofias de desenho animado. E para isso, nada mais do que invocar aqui do meu baralho, ele, Wesley Zop. O homem que sabe tudo de desenhos animados. Que viu a primeira animação lá. Não, é isso que eu não gosto. O cara que nasceu na década de 80 falar animação. É desenho animado. Tá. Animação é de agora. É recente. Pra cá que o pessoal fala da animação. Mas antes não era nem desenho animado, né? Era só desenho. Era desenho. Não, vou ver desenho. Desenho chacoalhado. Desenho virado página. É. Eu vou começar comentando um negócio sobre desenho animado que no episódio passado, que falamos sobre... Teoria sobre a vida, o universo e tudo mais. Exato. E o Douglas falou que a pessoa, ao falhar, cair, a pessoa voa. Certo. Certo? Né? Então, mas perceba que nos desenhos animados, o cara, ele tá, por exemplo, tá andando a pé ou correndo, ele passou de um precipício, ele já não está mais andando em terra firme, está no ar. Ele só vai cair no momento que ele olha para baixo e vê que não tem mais no chão. Será que é um adentro da sua teoria? Talvez seja, os desenhistas souberam. Né? E aonde que o desenho quebra, falando teatralmente, a quarta parede. Ele olha para a câmera e dá um tchauzinho e cai. Pode perceber. Perceba, isso é uma coisa que acontece. Será que isso acontece com a gente se a gente estiver correndo no princípio, perto do precipício? Você vai correndo e sem você saber, você tá ali, você não tá olhando pra baixo. Eles falam, mas será que eu ainda tô em terra firme, olha pra baixo, não tá mais, aí você cai? Mas você só cai se você der o tchauzinho ou não? Então, eu não sei. Às vezes no tchauzinho você vai caindo, vai te esticando até você falar ou talvez, ou talvez tenha um Jedi te mantendo flutuando. Na só verdade, que... quando você olha e dá o tchauzinho, é porque ele falou tchauzinho. Daí ele fala, e daí ele tem que dar tchau, acaba o poder dele. Mas na verdade o tchauzinho é a tentativa de continuar acreditando que não está caindo, entendeu? Porque ele fez uma cara de dó. É, parece que você vai salvar ele. Ele tenta dar um tchau para encarar falando, não estou caindo, estou até agindo naturalmente. É. Tchau. Quer fazer as crianças ficar menos traumatizadas, sim. E tal, né? É. Ah, sim, não. Não, aí pode ser. Talvez para as crianças ficarem menos traumatizadas, né? Por exemplo, os desenhos do Looney Tunes, né? Que é pra ficar menos traumatizado, que o cara ganha um presente, uma bomba, ele atende o telefone de uma dinamite, um cofre, um piano, uma bigorna na sua cabeça, abre um pouco e sai um cara de espingarda, tá normal. Acho que tudo depende do que tá escrito no seu horóscopo, né? Aquele horóscopo do dia, né? Se tiver escrito, cuidado, hoje grande possibilidade de cair um piano na sua cabeça. Ou igual aquele locutor que o pica-pau tinha, né? Tudo igual, cuidado. Pica-pau. É. Então, se ouve isso de manhã, não vou sair de casa. Deixa quieto. Hoje vai cair uma bigorna em mim, não quero. Mas falando em locutor de desenhos animados, um locutor que me marcou muito era o locutor do Pateta, cara. Mas do Pateta é motorista. Não, de qualquer Pateta. É, mas do Pateta que... E o Pateta, ele tinha que várias... Que ele não falava. Isso, que ele tinha, era o Pateta mímico. Isso. Só que ele tinha várias atividades e quem falava por ele era o locutor, que era o Pateta nas Olimpíadas, o Pateta motorista. Ou, sei lá, qualquer Pateta marceneiro, qualquer tipo de Pateta. Igual o Barbie tem vários, né? Sim. Era um Pateta. Só que era o mesmo locutor e ele que narrava as atitudes do Pateta ali. Muito me emocionou. A lembrança disso ou dele. Um episódio específico? Não, qualquer um. Mas ele narrava antes de acontecer. Então poderia ser que nem acontecesse. Porque ele falava, agora ele vai abrir a porta. Se ele não quisesse abrir a porta... Mas peraí. Então pode ser que ele não fosse um narrador, ele fosse um profeta. Sim, profeta locutor. Isso. Profeta no papel. É bem mais provável, com certeza. E talvez em algum final de episódio ele tenha dito, eu vou marcar sua infância. E daí que ele se sentiu marcado. Ele pensou isso, porque ele não precisa falar, só pensar, será? Ou não? Não, eu acho que tem que falar. Talvez ele tenha que falar pra você. Não, porque o profeta, ele... Não é que ele fala e acontece, Ele já vê o que vai acontecer. Ele sabe o que ia acontecer, porém ele fala pra provar que ele sabia. Tudo bem. Acho que isso seria um outro tema. Talvez, loucuras de nós mesmos. sim. Mas Wesley Zop, você não falou o desenho que te marcou aí. Você só falou, sei lá, bosta até agora. Isso é normal. Mas não, tô falando de hoje, tô falando dos 27 episódios aí já gravados. Até agora eu só falei bosta. Quem sabe hoje eu não mudo isso. Vamos tentar, vai. Vou me esforçar. Não, alguém que era dos desenhos que me marcou é Coyote, que corre atrás do papalégua. Sim. Por que ele me marcou? Coyote tinha um nome? Willy. Isso. Willy Coyote, super gênio. Sim. Por que super gênio? Porque eu acho super gênio você acrescentou. Né? Não. Eu acho que ele tá confundindo com super gêmeos, mas isso não, é de outro desenho. Jamais confundiria o Willy Coyote. Tudo bem. Então, por quê? Porque ele corria atrás do papalégua na intenção de uma boa refeição. Sim. Certo? Sendo que o papalégua não é uma boa refeição. Uma carne magra. E o que ele gastava com os produtos Acme, pra montar armadilha, pra fazer essas coisas, ele poderia muito bem ir no rodízio. Sim. Ele comeria muito mais. Então, o que que ele me ensinou? É a honra. É. Eu vou pegar pela honra, porque não é pela fome. Não. Porque se fosse pela fome, eu tinha morrido. Então, ele deve comer o normal, a mas moça, ele quer a carne. Mas ele fala, eu vou conseguir o papalé. Exato. Ou ovelhas, né? Ou ovelhas. Tem um o Willy Coyote também, ele é um... tentador, um ladrão de ovelhas frustrado. Mas daí ele bate de frente com o cachorro lá, que eu não sei o nome. Porque eles até batem cartão, né? Sim, pra mudar o turno, né? Sim. O que explica ter muitos episódios, muitos coiotes. Entendeu? Sim, na verdade são vários e não um só, fazendo 24 horas. É. Porque sim. Já tava ali a ideia de dublê, né? É. Talvez alguns coiotes morreram durante a gravação. Pode acontecer. Pode. Não, eu sou uma pessoa que foi marcada por muitos desenhos, né? Sim. Mas assim como Wesley Zop, eu queria levantar uma dúvida que eu tinha sobre um desenho. Lembrando, né, que eu não levantei nenhuma dúvida. É, não. Você caiu com a dúvida, né? Porque eu sou dúvida. Não, mas foi um desenho que fez parte da minha infância, que eu acho que todos vocês já conhecem. Teletubbies? Sim. Na verdade, Capitão Asa. Desenho, né? Não, Capitão Asa não faço ideia. Capitão Asma. É, Asma, é. Esse é meu tio, que ele desenhava. Meu tio avô. Desenhava em copo plástico. Aí ele pergunta, mas tem duas bolas, Capitão Asma? Não, ele tem uma só. Não. Só se tiver no anel. Ele combate o crime com sua bola, na verdade. Mas que não tem muita. Ele falta confiança no herói. Sim. Mas fale. Mas um desenho que eu estou falando é Cavaleiro dos Zodíacos. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater. Despertar o poder. Sua constelação. Mas a minha dúvida era o seguinte: os cavaleiros diziam que o mesmo golpe nunca funcionava duas vezes. Sim. Só que eles só tinham dois golpes. Mas isso daí eu demorei anos filosofando. Então, mas a eu minha posso dúvida, te explicar. Então, mas a minha dúvida é: se você errou o primeiro e errou o segundo, acabou a luta, cara. Não, eu vou te explicar. Todo cavaleiro tinha dois golpes, vai. Mas todos falavam, você sabe que um golpe nunca funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. O que, que é isso? Isso é um blefe. Entendeu? O cara vai falar que um golpe não funciona comigo, só pra ele não tentar de novo, entendeu? Sim, então era isso, pra deixar o cara com medo. Mas funcionava. E uma que os cavaleiros zodíacos tinham armaduras que não serviam pra nada. É, isso é verdade. É um golpe, quebrou. Quebrou. E daí o cara tinha que sacrificar quase metade da vida dele, morrer em sangue pra restaurar, e depois uma abelha pousar no ombro e quebrar a mão. Exato. Mas você, Brenda, assistia Cavaleiro do Zodíaco ou é muito histórico isso? Eu assistia mais desenho de criança mesmo, sabe? Tipo, Caiu, essas coisas. Ah, né? Sim. Banana sim. De pijama. Caiu, que foi inspirado quando era criança. É, exatamente. Essa careca retardada. Careca também. Careca retardada. Como assim? Eu vou levar como elogio, gente. Tudo bem. Diga, Brenda, fale um desenho aí. Que... Cara, eu vou falar de algo bem sentimental, né? Sentimentos mesmo, que é medo. Eu morria de medo do... É um filme, mas é um desenho animado. Tudo bem. Que é o filme da Caroline. Caroline. Que ela entra num buraquinho, vê os pais com botão. E isso, mano, isso me traumatizou muito. Eu sempre tinha pesadelos com esse filme, até esses tempos atrás eu tive pesadelo com esse filme. Até ontem, quando o Douglas falou da pauta. É. Falou, vamos falar sobre Caroline. Não! Ela vai na padaria, lá, aquele doce Carolina. Já... Ah, meu Deus! Quanto tá o quilo da Carolina? O quê? Caroline? Não! Sai correndo. Então, é bem isso. Morro de medo desse filme. Acho que é porque, tipo, eu tenho muita aflição quando o Hello aparece algo no meu olho. Eu vejo e um botão que no olho. Botão. É, não. Se bem que Caroline não é um desenho tenso. É só não, pela aparência. Sim. É pela aparência. É, mas a história é meio tensa. No final ela meio que fica forçando ela a costurar um botão no olho. Ah, é verdade. Aí eu lembro daquela agulha lá, oh, meu Deus! Vai acontecer comigo! Vai no meu olho não! No meu olho não! Tipo isso. Pode ser. É, não sei. É que esse desenho foi da infância dela, tem um ano. Eu não sabia desse desenho. Não, ele veio falar, é bem recente. É, de 2013 no máximo? Ah, sim. Não, é tão recente. Não sei. Tá bom, 2013 passou o remake, né? De 2011. 2012, né? Ela começou comentou de banana de pijama é uma coisa que eu achei que nunca teve sentido. Colocar banana de pijama, acho que será que é pela rima? Banana, tipo pitanga de tanga mas seria. Acho que é... Não, mas eu acho que não tem sentido eles terem pijama, eu falo no desenho. Não, não tem por que eles estarem de pijama. Tem sentido bananas descendo as escadas, mas de pijama, aí que te incomoda. Não, porque tem que tirar essa, eles bananas vivas. Bananas vivas não te incomoda, mas de um pijama assim. Não, mas porque assim, vivas, tem várias coisas que são vivas. Sim. Árvores que falam, tem animais que falam. Tem. Não, nos desenhos. Mas não de pijama. Não, mas o pijama não influencia em nada no desenho. Não é porque eles têm o pijama do poder. Mas assim tem... como o Pato Donald andava sem calça e quando eu tomava banho eu colava uma toalha. Mas coisas. Você sabe por quê? Por quê? Pra não molhar o chão. Não tinha nada a ver de cobrir as partes. Ah, achei que você não. Cara, que leva a Margarida não fica brava com eles. Elas estão se revelando várias coisas. É a mesma coisa da utilidade do bolso de pijama. Não, no bolso no pijama. Qual que é a utilidade? Será guardar um pão? Guardar um pão. O cara que rouba na própria casa, né? No começo aqui dormir. Guardar escova de dente. Não, é o troco da pizza. Com certeza. Então, e a banana não podia pedir uma pizza. Poderia, mas ela estava sempre de pijama. Não tinha por que ela estar sempre de pijama. Mas se ela sempre quisesse pedir pizza. É. Se bem que eu tive um pijama do Speed Racer, eu só tirava ele pra dormir. Então. É verdade. É. É, tudo bem, vai. Pode continuar assistindo banana. Sim, sim. Bananas de pijamas, aprontando pra valer, brincando com os ursinhos, cantando. Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Falando em desenhos sentimentais e animais que falam, que é permitido no desenho, um desenho que, coitado de Brenda, nunca ouviu falar, mas é Animais do Bosque dos Vinténs. Esse eu também não. Eu posso também não ter ouvido falar? Caramba. Apesar de ser velho e não saber disso aí. Talvez o vô dele tenha feito. Ele olhou com você com tanta esperança que você me entende. Ele olhou mesmo. Eu lembro de filme no conto americano, mas não lembro desse não, nome. É que eu vou te falar. Cada 100 pessoas, talvez uma assistiu esse desenho. Não, mas eu vou... mas em cada 200 não são duas. Não, não. Eu vou te falar, João. Conta aí essa bosta. Vamos ver. Cultura clássica. Ok. Lembra da cultura clássica? Eu vou sim, te falar. Claro. Passava então lá esse desenho que eram os animais e que moravam no bosque, o bosque dos vinténs. Só que de repente uma empresa que derruba árvores, uma. Como que chama? Madeireira. Uma madeireira. Começa a derrubar o bosque dos vinténs e muitos animais começam a morrer. E daí os animais se juntam para falar, ó, precisamos tomar uma solução para não morrer. Tá. Daí eles se unem num grupo que vão migrar. Eles vão sair do bosque dos vinténs para ir até outro bosque. Será que é o que antecedeu o Sem Floresta? Eu tô pensando a mesma coisa. É. Só que era, de, vamos dizer assim, era um desenho, só que ele era perturbador. Por quê? Porque às vezes eles tinham que atravessar uma estrada movimentada e tinha animais que morriam atropelados na estrada. Sim. Mas isso era de madrugada, isso, né? Não, pô, passava, sei lá, 6 horas da noite ou da tarde, depende. Era pra criança mesmo. Era pra criança. E daí, então, vários animais morriam no meio do caminho e você ficava triste, chocado com aquilo. Então, mas é claro, eu adulto queria chocar. Era um desenho que chocava o quanto eles trabalhavam aí a questão da morte, do ambientalismo. Então, por isso que poucas crianças assistiram isso. Chocou. É claro que sim. E o líder dos animais do Bosque dos Vinténs era uma raposa. Ah, chamada, eu ia chutar outra coisa. Chamada em alguns casos de raposa, mas em algumas dublagens, Fox. E ele era dublado pelo mesmo cara que dublou o Shiryu. Tudo bem. E às vezes eles se cegavam? Não, mas a raposa quase morreu várias vezes. Cega? Não. Então não tem nada a ver com o Shiryu. Mas ambos sem armadura, então. Ah, então. Ela não tinha uma armadura. Tudo bem, isso não faz sentido. Então foi isso. Caramba. Por que eu falei cultura clássica? Porque era na época que passava Animais dos Bosques dos Vinténs, Pedra dos Sonhos. Caramba! Só eu, ué! Canal que de bosta, né? Só passava aqui na casa dele. Porra! Pedra dos Sonhos e Tintim, as aventuras. Ah! Pelo amor de Deus! Porra, Tintim é um clássico. Eu acho que era isso, eu só ligava quando passava que prestava. Desculpa se eu tinha vida lá fora. Não, mas o Tintim é um desenho que marcou. Você tocou no desenho que. Acho que de todo mundo. Você assistiu o Tintim? O filme do Tintim, pelo menos. Sim, o filme. Ah, é, mas o filme. Não, mas pra ela saber alguma coisa do Tintim. É bom, mas o desenho era muito mais legal. Existe uma lenda, não sei se é verdade. Que ao brindarem, todo mundo lembra desse desenho. Ai! Invocamos pra sorte aqui com essa invocação. Puta que eu pariu. É que eu lembro do desenho quando brindo. Além disso, existe uma lenda que o filme do Tintin, ele foi de alguns anos atrás, né? Sim. E mais o... O filme do Indiana Jones foi inspirado em Tintim, porque o Steven Spielberg tinha os direitos sobre a produção cinematográfica do Tintim, só que como eles não conseguiam produzir algo similar aos quadrinhos, que Tintim surgiu em quadrinhos primeiramente, e daí ele adaptou, fez um cinema mais adulto, que seria o Indiana Jones. Você quer dizer que o Indiana Jones... É inspirado em Tintim. Não pode ser. Quem nunca então, tiraria mas... nas pessoas. Mas é o que eu falo. Mas adulto. Tintin não era arqueólogo. Não, era jornalista. Sim. Mas... Indiana Jones não tinha um cachorro? Tia. Tinha, que era o indiano. É, que era o indiano. Droga, você acabou com a minha reputação. Ele tirou o nome dele de indiana do cachorro dele. Isso no Última Cruzada é revelado. É, sim. Onde o pai dele, Sean Connor, revela isso. Mas tudo bem. Mas é uma lenda, não sei se é verdade. Tomara que seja uma lenda. E falando sobre lendas, não sei, não tem nada a ver com isso. Mas... tá. Não, mas o filme do Tintim, na verdade, ele é baseado no eu acho que são 3 ou 4 episódios em sequência do desenho. Sim. Tem a história do filme. Eles emendam vários episódios. Só que no desenho é diferente. Algumas coisas foram modificadas. O desenho é muito melhor. É muito melhor, é o que eu quero falar. O desenho é muito melhor. Na primeira série, participei de um concurso de redação. E a minha redação foi um episódio do Tintin. Mudando alguns nomes. É, talvez não, não lembro. Mas Tio, Timóteo, Nebuca, Tentei, Tonton, As Aventuras de Tonton, sim, eu ganhei o prêmio de redação. Ganhei um estojão, cara. Ah, não era aquele estojo que apertava os botões e saia contador, borracha? Era esse mesmo. Eu tenho trauma desse estojo. Por quê? Porque eu ganhei isso de Dia das Crianças, 12 de outubro. E eu comecei a ostentar na escola. Falei, porra, eu tenho... E era de nave espacial. Você apertava o botão, ele abria lentamente a tampa para os lados. É, era uns negócios assim. E tinha um amigo meu que ele tinha um estojo de pano jeans com zíper. Era isso. E era o cara que eu mais zoava. Ele falou, olha o meu, que estranho. Aperta aqui, isso é borrachinha. Então, ele assim, né? Tá. Um dia minha mãe foi me buscar, pra vocês terem ideia da idade que eu tinha, que eu devia ter uns 7, 8 anos. Já era um filho da puta. Já era um filho da puta. E ela viu zoando o cara, falando, olha, o meu é uma nave espacial, o que, que o senhor faz? O senhor não faz nada, olha o meu que faz. Tá? E apertava os botões pra mostrar. Minha mãe falou assim, deixa eu ver seu estojo. Falou pro moleque. Daí ele, envergonhado, pegou o estojo de jeans e falou, meu, é esse daqui. Ele pegou as coisas dele de dentro, pegou as minhas coisas e trocou o estojo, deu o meu estojo pro cara. Isso no mesmo ano do Dia das Crianças. Então entenda que eu fiquei muito pouco com esse estojo. E nunca mais tive esse estojo. E daí no dia seguinte, olha, que estranho. O meu aperto esse botãozinho. Não, não no dia seguinte. Todos os outros anos que eu estava na classe dele e ele ainda estava com o estojo. Ele ficava. Cara, no ensino médio com o meu estojo. Até o terceiro colegial, o cara ali com o estojinho que apertava o botão, saía a borradinha. Anos depois, não estudando junto, no terceiro ano do ensino médio, o cara chega, ô Wesley, quanto tempo, cara, não sei o que lá, tá fazendo e tal. Mas você viu o que estacionou ali? Não vi. Estacionou minha nave espacial, cara. Hoje ainda o cara posta foto no Facebook. No Instagram. Tira uma selfie com o Cara, mas mamãe é uma educadora, cara. Mas sem me bater, sem nada, só trocou. Cara, ele falou de Teletubbies no começo, eu lembrei de... Então, tipo, eu lembrei de algo que... Eu tinha todos os bonecos do Teletubbies, aí uma vez... Fora daqui. Sai do estúdio agora. Esse foi o episódio. Foi um prazer. E não tivemos convidados. Essa foi Breno, uma palmas. Vamos começar a gravar desde o início. Eu tinha 4 anos, influência total na TV. Tá, então, aí eu tinha todos os bonecos. Aí teve uma vez que minha mãe foi na igreja, o pastor falou que era endemoniado os bonecos. Queimou meus bonequinhos. Eu dormi abraçada, agora você viu, ela queimou. Não, acho que o pastor tava certo. O que eu achei engraçado é que a mãe tacou fogo quando ela ainda tava dormindo. Eu dormia. Não, mas tacou fogo, mas você viu pegando fogo? Não lembro, mas não vi assim. Não, porque puta trauma. Capirota, capirotagem básica. Agora eu vou falar que Teletubbies são um trauma na vida. Por quê? Vou falar por quê. Eu não cheguei a assistir? Cheguei a assistir o primeiro episódio. É, eu só vi um episódio. Por quê? Porque por causa do plano de marketing. Pra quem não lembra, Teletubbies ia passar na TV Globinho, apresentada ninguém mais por Angélica. Sim. E ela começou o marketing, sei lá, um mês antes, falando: o maior desenho americano de todos os tempos. Sucesso nos Estados Unidos, mas não mostrava, só falava Teletubbies. E daí, cara, ela começou a trabalhar na minha mente, eu pensei, nossa... Você tá com roupa de Teletubbies, né? Eu pensei, esse bagulho deve ser muito louco, deve ser porrada pra caramba, deve ter sangue, deve ter tudo que um bom desenho deve ter, né? Eu pensei. Você com 5 anos de idade? Não, Teletubbies começou, já era velho, já. Tinha que uns 13, 14, acho que né? Sim. E daí... Fui lá ver o primeiro episódio, devo ter gravado, porque... E daí começou a passar Teletubbies, cara, daí eu vi aquele negócio, eu falei, mas que lixo é esse, cara? Que demência! Que retardadismo é esse? Isso daí não deveria estar passando num programa infantil, pensei. Não, inclusive no final devia ter aqueles avisos do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde adverte, esse desenho causa diarreia cerebral. Não assista dois episódios seguidos. Não, porque você ao assistir um já assistia dois, né? É. Porque tudo... Eu descobri isso do pior jeito. Todos os malditos Teletubbies queriam fazer de novo, né, cara? Só que eles repetiam na íntegra. Não era tipo os melhores momentos. Não. E talvez uma dica pra como você ficasse quando você assistia muito Teletubbies era falar que você ficava igual o Solzinho. Ficava um nenê bonitinho? Não, talvez ficasse igual o Tavinho. Ah, sim, um mordedor. Isso faz sentido. E agora, acho que o desenho que mais chocou minha vida, assim, mas pro bem... Galinha Pintadinha. Chocou. Existe outra lenda sobre Galinha Pintadinha. É. Existe a lenda que Galinha Pintadinha era uma proposta de marketing que o cara tentou vender para uma empresa e o cara recusou. Falou, mas que lixo é esse aqui que você está me apresentando? Toma essa. É, daí o cara falou, não, isso aqui não deu certo, vou jogar na internet isso daqui. Faz uns pontos aqui para as crianças assistirem toda hora. Daí o cara foi lá, queria produzir o desenho dele, vendeu o cachorro dele no bar. Não, isso aí é do... Você tá rock, cara. Você tá confundido. Tudo bem. Mas voltando, não foi Galinha Pintadinha, apesar de eu saber uma lenda sobre Galinha Pintadinha. Acho que não é lenda. Não, o... Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. Quem procura... antigamente, quando você ia assistir um DVD, Tom e Jerry, sei lá, Pica-Pau. Desculpa, Tom e Jerry. Tom e Jerry, Pica-Pau, ou Pica-Rola, não sei como é. Pica-Pênis. Por favor, temos uma senhora. Sei lá, esses desenhos assim. Pica-Agulha. Você tinha vários episódios, mas que não continuavam. Sim, é verdade. Não tinha uma história contínua, não tinha temporadas que se ligavam. Não tinha. E daí quando eu fui, uma bela manhã de sábado, assistindo Sábado Animado no SBT, eu coloco lá e tem dois desenhos que eram muito parecidos, de vez em quando eu até achava que era o mesmo. Talvez seja o que me chocou também. Que eram dois animes, sim, ou animes, que era Fly. Exato. Pequeno Guerreiro e Dragon Ball. Só que daí eu comecei a reparar que quando eu assistia o episódio depois, tinha a ver com o anterior. Então, quer dizer, era uma história seguida e aquilo ali me chocou. Falei, putz, sensacional essa ideia, cara. Porque antes você assistia até aqueles desenhos Rambo, Capitão Planeta, eles não tinham sequência. Era um episódio desligado do outro. Até o Caverna do Dragão, no fim, por não ter o último episódio, pareceu que não tinha sequência nenhuma. Não, mas você tinha primeiro, você conhecia o esforço deles. É, sim. Né? Mas daí, quando me apresentaram Dragon Ball, cara, quando eu vi Dragon Ball e vi que o negócio tinha sequência e uma lógica, eu pensei, a vida é assim. É. A vida é uma continuação. A vida é Dragon Ball. Isso. A vida é uma continuação e daí eu achei sensacional. Só que eu percebi uma coisa. Uma lágrima? Tudo bem. Sim, é. Também. Não, perante Dragon Ball, que é um dos melhores desenhos existentes. Em nenhum desenho você participava. Mas o Dragon Ball, na hora da Genkidama, todo mundo ia jogar. Sim, óbvio. Porque você tem que ajudar o Goku. É claro. Ele pediu, você ajuda. Casa do Mickey. Tá, Dora Aventureira é legal também, porque lembra o Gabriel. É. Tá. Dora Aventureira você não salva o mundo. Você só fica falando portão, abre. Você só acha onde tá o bar. É. Mas. É um lugar onde tem sede. Você ajuda uma deficiente, né? É. Onde está o mar? Está de frente pro mar. Tá isso? Para, olha pra frente! Mas Dragon Ball, além de me chocar da questão do... Que eu sempre confundi os desenhos, o Fly e o Dragon Ball. Porque o traço era parecido. Era anime, e não tinha muito anime no Brasil. A gente tinha tido Cavaleiros do Zodíaco, mas acho que foi no mesmo período que o primeiro Dragon Ball que surgiu aqui. Sim. Mas tem um porquê de a gente confundir com o Fly. Porque o Fly ele tinha um pouco de mago e muito de herói. Talvez. Isso faz com que a gente confunda. Só que o traço era parecido que eram duas crianças e cabelo preto. O desenho do personagem parecia o Gohan novo. Sim, e daí o que mais ou menos diferenciava era o cabelo do Goku e o cabelo do Fly. O resto era igual praticamente. Então o que me chocou era isso, quando eu descobri que eram desenhos diferentes. E uma coisa que eu aprendi com Dragon Ball foi humildade. Porque... O Dragon Ball não, com o Goku. Exato, porque Goku é o homem mais forte do universo. E toda vez que aparecia um inimigo, ele tinha que treinar pra ganhar esse inimigo. Mesmo sabendo que ele já ia ganhar esse inimigo. E ganhar sem treino nenhum. Exato, mas ele... Não, o importante é treinar, então humildade. E humildade também... E tenha força de vontade. Então vou falar uma coisa, que agora o Wesley Zobb se enganou. Por quê? Porque ele falou que o Fly e o Goku eram parecidos porque o Fly tinha muito de herói, mas aí não, que... um pouco de mago e muito de herói. Mas aí que dá, o Goku nunca foi herói, cara. Se você parar pra pensar. Não. Goku é um cara que ele quer lutar. Ele é o Rock, cara. Goku é um cara que quer sair e lutar. Não importa se o cara vai, sei lá, querer dominar o mundo. Ele não tá nem aí. Ele só quer ganhar do cara. É só isso. É simples assim. Ah, ele é bonito. Ele nunca falou, ele, não, preciso salvar ele o mundo. Ele é um sonhador, né? Porque ele sempre quer encontrar alguém mais forte. Sim. Não importa que explodiu o planeta 3 vezes. Ele quer achar um cara mais forte, treinar e derrotar ele. Mesmo sabendo que ele já vai derrotar o cara. Tanto é que ele mata o cara em última opção. Sim. Em última. Lembrando que os outros desenhos não tinham continuidade. E o Dragon Ball, ele tem... muitos episódios pra terminar pelo menos uma luta. É, então é isso que também deve ter marcado. Mas não, faz 18 episódios que eu tô assistindo e não acabou aquela luta ainda. E lembrando que o Wesley Zop gosta muito de Dragon Ball porque tinha dois personagens que ele se afeiçoava muito. Sim, aquele que parece com o Patrick Estrela. Coreirin e o Mestre Kame. Sim, sim. Dois carecas. Velho. Sim. E com o caso foi tartaruga. Tinha aquele outro careca de três olhos lá. Ah, sim, o Tenshinhan. Tenshinhan, né? Exato. E como o Wesley usa o terceiro olho muito bem. É, mas o terceiro olho não é na tela. Não. É! Não, mas solta várias coisas. Mas como ele consegue manipular fantoches com o terceiro olho, ele pode pôr na testa. Sim. É isso. Uma coisa que eu aprendi também com desenhos... ou desenhos animados, ou animação, que você, perante um assalto à mão armada, você pode se defender. Enfiando o dedo no cano do revólver. É assim que você se defende de alguém armado. Você não precisa ter aquela... Que nem Gabriel Osbar, pra quem não conhece... Tem uma bola só. Tem uma bola só, talvez... Por quê? Porque quando eu fui... Ele tampou com a bola. Eu com uma bola. Que de tão confiante que dá pra tapar com bola. Mas com bola não dá. Para, tem que ser com dedo. Tem que ser com dedo. Acho que é estrutura óssea. É, não tem um porquê. Não, mas ele tem um treinamento de desarmar a pessoa. Sim. Só que não precisaria do treinamento, só apenas enfiar o dedo no cano. Mano. Bastaria. Mas metralhadora ou... Qualquer arma. Canhão? Bala de canhão. Calma, canhão não daria também, porque você não consegue ver o dedo e tampar toda a saída. Você tem que tampar a saída da bala. Mas você não pode pôr as duas mãos? Então, mas daí a mão você não tá, não tem nada adentro ao cano. Tem que ter. Eu acredito que sim. Isso sem enfiar o joelho. Engraçado que geralmente a bala sai por trás, né, da arma. É, explode na pessoa. Sai pela culatra. Sai pela culatra e não mata a pessoa também. Só fica um pouco esfumaçado com alguns band-aids. Né? Percebe que a pessoa não morre. Sim, já sai, é um, vai ver que é uma bala de band-aid. Pela culatra sai band-aid. Na verdade era uma bomba ninja com band-aid. Na frente tem pobre, atrás tem band-aid. Aí pela culatra já sai curando as pessoas. Lembre-se do passarinho amarelo que tem que ficar voando, tá, quando leva uma explosão assim. Ah, sim, você fala na hora de que fica, a pessoa fica zonza, né? Sim. Exatamente. Se você tiver sorte, né? Senão sai corneta pela orelha. Na verdade não é que ela fica tonta, é que o passarinho amarelo chamou muita atenção e ela fica reparando no passarinho. Ah, aparece o passarinho. Não é que ela tá zonza ali. Ah, eu nunca tinha. Ela fica zonza de ficar olhando o passarinho. Sim, mas não da pancada. Não da bigorna que ganhou na cabeça do 15º andar, não. Foi do passarinho. Que ela não da bingola, não da bingola. E nem da bingola também. Mas uma coisa que eu queria comentar, já que você... Mas comente, não só queira. Comente também. Pode falar, nada vai acontecer, pode falar. Tudo pode bem. Falar, fala de uma vez. Pode falar, não ninguém sei, vai jogar. Esse piano tá pendurado aqui em cima de mim, não sei porquê, mas eu vou falar. Não, comente, não só queira. Não se reprima, não se reprima. Eu vou comentar, então. Olha, sem medo. Não tem medo de olhar, não chore. Não chore. Inclusive é do cara sem medo que eu vou comentar. Oh, Clint Eastwood. É isso. Claro. Não. Demolidor. Não, também não. Então não entendi. Mas de um desenho que você falou aqui, que era o desenho do Rambo. O desenho do Rambo. Mas tinha um cara nesse desenho que era totalmente destemido e não era o Rambo. E eu não lembro... O desenhista? É, também. Mas eu não lembro o nome do personagem, mas ele era um amigo do Rambo, que ele tinha um capacete com 2 mísseis. Um de cada lado da cabeça. E o cara se enfiava em tiroteio. Então esse cara é muito destemido, cara. Mas todo sidekick, ou a maioria dos sidekicks, são mais foda do que os caras. Sim, sim. Porque, por exemplo, aquele cara que acompanhava o Hércules lá, como ele chamava? Iolaus. Ah, sim. O cara, ele não é semideus. Cara. Não, ele é bosta. Ele numa briga ele morre. É. Numa briga com o javali ele pode morrer. Não, imagina com o Minotauro. É. Isso é verdade. Sidekick sempre mais mas, foda. Mas então eu falo que aquele, ou ele era um destemido ou era um puta não sem noção, né? Ele era retardado. Retardado. Tinha dois mísseis na cabeça. Mas esse desenho do Rambo era muito ruim, cara. Muito. A década de 80 pra alguns desenhos foi muito cruel, cara. Porque você tinha uma coisa que eu odiava, né? Rambo, Transformer. Pô, Transformer sempre odiei também. Mas acho que no Transformer não tinha isso. Mas Rambo, Capitão Planeta e He-Man tinha a famosa lição de moral no fim do desenho. Mas cara, a lição de moral do Capitão Planeta nunca teve sentido. Não faz sentido. Porque ele chegava depois, então crianças aprenderam que não podemos matar golfinhos. Não podemos jogar lixo tóxico nos mares. Não podemos trabalhar com lixo nuclear. Alguma criança vai trabalhar com isso. Ou então eu devia ter falado, aprendemos que não podemos abraçar os teletubbies, porque eles são do demônio. E aprendeu, sei o que é isso. Eu sei. Ai, planeta. Ai, planeta. Mas aí isso era do Capitão Pastor, né? Hoje aprendemos que Jesus não gosta dos teletubbies. Então devemos queimá-los. Então, mas daí você tinha essas lições de moral que era muito chata, cara. Mas no He-Man, ele tem uma lição de moral clássica. Não, mas o He-Man é o seguinte, ele é o príncipe Adam, que é um belo de um bosta. Que se veste de rosa. Pullover rosa. Pullover rosa. E quando ele vai se transformar no He-Man, que é pra ser o foda, ele é o quê? Um bronzeamento artificial e uma roupa de Conan Gay. Sim, sim. Pode perceber que isso que é o He-Man. Mas não muda nada na cara, não muda nada, ele só se bronzeia. O cabelinho tigelinho. O cabelinho tigelinho. E o pacato, gato guerreiro dele lá, que transforma em gato guerreiro, é uma onça frouxa. É. Né, é verde, não tem tanta onça verde no mundo pra não entender que o pacato é o gato guerreiro. E eram uns desenhos que era muito limitada a animação, né? Porque eles reaproveitavam vários movimentos. Sim, principalmente o fundo. É, o fundo. Não, o fundo passava 15 vezes e eles estavam andando. Não, 15 metros. É. 15 metros na luta foi. Não, no fundo tá. Eles correndo de frente, assim, balançando a teta, os negócios. É, acho que você viu outro desenho. Né? O mais engraçado era que eles aproveitavam o contorno do desenho para vários personagens. Porque, por exemplo, no He-Man, quase todos os caras do reino eram bombados. Só mudava a cor do corpo do cara. É uma exigência de Eternia eles serem bombados. Na academia, os caras tinham que entrar na academia. Tanto que o esqueleto não é o bandido, não, cara. O esqueleto não é o vilão. O vilão é o rei de Eternia. Vilão é o carboidrato. Não, porque eu falo, na turma do esqueleto, não é todo mundo bombado. Tem uns que é bombado, mas são anomalias. Pode perceber, tem o mandíbula. O cara não é aceito em Eternia. Ele falou, vem pro meu lado. Aqui você é bem-vindo. Você não precisa ser tudo aquilo lá, não. Entendeu? Ele aceita as aqui pessoas. Aqui não tem a ditadura da estética, não. Como que chama o rei de Eterna? Não tem a ditadura da batata doce e do frango grelhado. Não é proteína. É. Tanto que o mentor, um velho, é bombado e tem uma cuequinha de veludo pra mostrar aqui. É. Não tem nada escondido aqui, não, cara. Colhões de aço. É. Mas aí tem uma outra teoria minha. Seria He-Man um Jedi? Jedi? Por que eu só ofendo essa Jedi? Porque ele tira a espada e fala, eu tenho a força, né? Ah, talvez ele estava jogando. É, então. Pode ser. E o esqueleto lembra muito um Lord Sith. Sim. Pode ser. Pode ser. He-Man. Pode ser, nunca pensei nisso. Você me deixou um pouco chateado. Pode ser o último. E agora eu vou questionar o Wesley Zop. E Xirra, Wesley Zop. Eu tenho um trauma de Xirra, que é o Geninho. Eu nunca achei o Geninho durante o desenho. Porque o Geninho, você sabe, é aquele. Sim, sim. No final fala, vamos ver se você viu o Geninho. É isso, daí mostrava a cena onde o Geninho tava. Eu nunca vi. Tanto que eu acho até que era mentira. Eu também acho. Que eu acho que eles plantavam o Geninho no final só pra falar que teve, tava durante o desenho. Sim. Mas qual era a ligação de Xirra e He-Man? Era o mesmo reino? Não, é um reino do lado, que era um reino das Amazonas. Ah, vizinho. Tá. É. Sim. As Amazonas que cavalgavam em cavalalada. É. Tudo bem. Um belo dia o... Você resolveu mudar. O He-Man foi pedir uma chuva de açúcar e conheceu lá, daí começaram a fazer episódio. No outro reino ele foi fazer as coisas. Aqui não tem, porque lá era tempo. Eterno lá. Lá era proibido. Aqui só tem uma lança, tem zero cal. Você quer ser expulso de Wayne até? Ou é as principiadas, né? É, você não é o He-Man, não. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Batata e Max, a dupla que é demais. Amigos de fé, com eles tudo vai dar pé. Aprontando aqui e ali, só quer se divertir. E aí, Brenda, outro desenho que te emocionou? Cara, eu vou fugir totalmente do... Do estúdio? Não! De desenho em si. Mas eu achava muito engraçado o fato de eu sempre acordar cedo na hora certa que ia começar o desenho. Quem que é o despertador, né? É, eu não tinha despertador, né? Pô, eu acordava sozinha, ia lá, tipo, umas 6 horas da manhã, assistia o desenho e não precisava de despertador. E hoje em dia que é pra acordar 6 horas, não acorda. Não, não, de jeito nenhum. Nem se tiver 3 despertador, não acorda. É igual o Epizop, parece um relógio todo dia. 6h15 faz cocô. 6h30 faz xixi. Mas nem sempre acorda. 15 pra 7 eu acordo. Já até desistiu de dormir na cama. Já. Ele dorme em volta do plástico. Mas agora eu tô usando fralda. Muito mais confortável. Pensa que, pena que é fralda de criança, fica parecendo o He-Man. Ele acorda falando, eu tenho a força. E olha que eu nem precisei fazer força. E pega na espada. Diga lá, Wesley Zop, outra coisa que te emocionava. Não que me emocionava, mas o Pica-Pau. Pica-Pau. O Pica-Pau, ele era um cara... Mas antes! Espera! É chegada a hora que todo ouvinte espera. É chegada a hora da pergunta polêmica. Não! Aquele momento onde a convidada, Brenda, vai olhar no fundo dos nossos olhos. E de Wesley Zop, que tem 3 olhos, e vai falar o que ela quer saber. A verdade é nada mais que a verdade. Brenda! Diga lá, qual é a pergunta polêmica? Olha, eu peguei o tema do desenho animado mesmo e pensei assim. Todo mundo conhece a lenda da Hello Kitty? A lenda da Hello Kitty? Não. Puta, não vai. Eu fiquei meio assustado. A pergunta é essa. Tô... Não. Ela vai elaborar a pergunta. Ah, então, por favor, explique. Nossa, gente. Agora, pra explicar, é assim, ela era uma garota. Aí eu não sei direito o que aconteceu, só sei que a boca dela foi costurada. Pronto, acabou. Isso que eu sei da lenda. Teve um demônio que costurou a boca dela. Sim, teve umas coisas bem bizarras. Teletubbies demônio costurou a boca dela. Umas coisas bem bizarras que aconteceu com a Hello Kitty e costuraram a boca dela. Então, o que eu ia perguntar pra você é... No desenho, nos bonecos e tudo mais, ela não tem nenhuma boca. Como que costuraram? Tem que ter uma boca pra costurar, certo? Costuraram a boca e agora ela não tem boca. Como costuraram a boca? Essa é a pergunta? Wesley Zop, então, qual é a resposta polêmica? Claro, se a lenda fosse verdadeira. Não, mas a lenda é claro que é verdadeira. Sim. Lembrando que a boca... Ela é costurada, mas o que é na verdade costurado é o buraco formado em seu crânio onde entram os alimentos, sua respiração, sai sua fala e tem os seus dentes, sua língua e suas coordenações motoras bucais. Ou seja, as beiças. A beiça. Então, costurou ali, Você está sem uso, porque você não está mais usando, certo? Fechou? Costurou? Poderíamos fazer um exemplo prático com esse exemplo. Mas eu não poderia explicar depois. Deixa eu explicar primeiro. Não que seria um problema, mas tudo bem. É. Não. E isso fez com que cicatrizasse. Então cicatrizou essa costura. E sumiu. Mas e sumiu. Deu uma cicatriz. Sumiu. Ela usa cicatricura. Mas como a... Posso, pô, posso complementar a resposta dele? Sim. Então, costurou. Como Hello Kitty tem a cara peluda, os pelos cresceram tampando a cicatriz. Faz sentido, então, a lenda era verdadeira. E completando as duas respostas, como a boca dela era pequena, não teve que fazer um enxerto colocando a cabecinha do neném. Não precisou. Igual o Wesley Zoss. Sim. Não, e outra, também chamaram profissionais e não uma freira cega de eles. Costurar. Então chamaram o Dr. Pajé pra fazer um grampo. E fita silver tape. Sim, e colava então, tudo. Fez, ó, alguém que costurou é alguém que sabe de cirurgia plástica. De... Sim, sim. Agora, só emendando aí, eu que sei as lendas dos desenhos animados aí. Uma vez foi perguntado também pro criador da Hello Kitty, ah, porque a Hello Kitty é uma gata, não sei o que. Ele falou, não. Hello Kitty não é uma gata. Como não é uma gata? É, tipo... Hello Kitty é uma pessoa. Com rabo de gato, ela com é orelha pessoa... de gato, com olho de gato, exato. Com cara de gato, com pata de gato. Mas ela é uma pessoa. Porque senão ela não teria um gatinho. Mas gatas têm gatinhas. Não, mas ela tem um gatinho de estimação. É a mesma coisa polêmica lá de... Mas peraí, ela não respondeu a pergunta. Não, só deixa eu comentar. Ah, tá. A mesma coisa polêmica do... O Pateta ser um cachorro e o Pluto também ser um cachorro e ambos terem comportamentos. Um e talvez acho que até era a mesma raça, né? É, um antropomorfizado e o outro animalesco. Antropomorfizado, para o Gabriel que ficou com cara de dúvida, é porque ele tem características humanas. Caramba, eu esperava que o Wesley fosse falar alguma bosta, mas você contribuiu ao desobjetivo desse podcast. Eu queria dizer que cada vez eu me entristeço mais com o conteúdo exibido neste podcast. Que a gente não, preza pela falta de conteúdo. Não, eu peço desculpa. E aí, Brenda, o que você acha da boca da Hello Kitty? Pô, acho que... Eu não sabia, só perguntei pra saber a opinião de vocês, mas eu acho que a você também responde. Do Wesley é a mais... Cicatricou assim, resolve tudo. É, a primeira pessoa que fala que o Wesley é o mais coerente. Então, tudo bem, na verdade a Hello Kitty estava vendo a entrevista do criador dela sobre ela. E daí, quando ele disse, não, você é uma pessoa, calou a boca dela. Por isso que ela não tem boca. Pode ser. Aproveita e manda assim. Ou pode ser o que a gente esteja vendo ali, a bunda da Hello Kitty. Não, mas aí não seria Hello Kitty, seria Goodbye Kitty. Talvez. Não sei porquê. Porque... Mas daí. Mas daí eu pergunto. Escrito Goodbye? Não, mas ela tá indo, né? Ah, mas daí eu te pergunto, Wesley Zop, o que, que ele falaria pra Hello Kitty? É no cu ou no cu? Porque ela não tem boca? Não sei. É no olho ou no cu? Mas essa foi a pergunta polêmica. Mais uma vez, Wesley Zop demonstrando sabedoria extra-evidente humanoide aí. Um homem que tá desde os princípios aí, que sabe o que é demônio e o que não é, sabe que Teletubbies é do demônio e Hello Kitty foi amaldiçoada por eles. E que Gypsy era o melhor Teletubbies. Sim, o juiz universal. Gypsy? Qual que era o Gypsy? Eu acho que era o Roxo. Nossa, o Roxo era o mais gay de todos. Ele tinha uma bolsa, cara. Mas ele era o único inteligente. O outro tinha uma bola, tanto serve pra brincar, o outro tinha um patinete, o outro tinha o quê? Eu não vou lembrar. Chapéu. Chapéu. Ah, não, o Gypsy acho que tinha um chapéu, cara. Não, mas o Gypsy, se não me engano, era mais inteligente. Não, o da bolsa era o... O amarelo? O Jinky Wink era o roxo, o Gypsy era o verde. Ah, então pode ser. Jinky Wink, Gypsy, Lala, e Paul. É. Teletubbies. O verde era o principal, eu acho. Não, o principal? Não tem principal nos Teletubbies. Eles estão na tela do Windows XP. Eles vivem lá. Sim. Continue falando sobre pica-trolha. Não, era pica-pau que eu tava falando. Tem o pica-pau, primeiro, que era o pica-pau maluco. Sim. E aquele cara não precisava de motivação nenhuma pra ser maldoso. Não, nenhuma. Ele, com com motivações tipo: quero a casa daquele passarinho, quero viver na casa desse urso. Qualquer coisa era válido. Não, ele era o... Ele era o maluco. Ele, né, cheirava cocaína e já tava heroína. É, só, ele era só pela cara dele você já tinha certeza que ele era louco. Se você tivesse um pouco de dúvida, era só ouvir a risada dele. Pra quem não sabe, ele não é aquele que tem o topetinho curvo. É o que tem a cadeira grossa. Isso, o topetinho reto. Isso, o topetinho reto. Aquele agora, o cabeça de martelo. Isso. Agora o que tem, aquele que é um pouco mais bonitinho lá, que é o mais ajeitado, ele tinha outras motivações. Quais? Que era comida, dinheiro e mulher. Isso. Era isso. Era isso que eram as motivações dele. Sendo que ele comia frango, mas ele é um pássaro. Tudo bem. Mas não é frango, então talvez não é nem canibalismo. Não, porque ele teria que ser frango pra ser canibal. É, acho que não, sim. Então tudo bem. E outra, eles não voavam. Ele é um pássaro, ele pode voar sempre. Não, mas ele não tem que andar. Voava. Não, voava quando lhe convinha, né? Ah, mas ele andava muito. Mas ele andava de carro. Andava de carro! Ou de cavalo. Ele andava de pé de pano. Ele andava de carro e em um dos desenhos a placa do carro do pica-pau era meia. Não, deve ser do maluco. Então. Óbvio, deve ser do pica-pau maluco. Mas ele voava, tanto é que ele não tinha asas, mas ele batia os braços e voava. Sim, que era não fazia sentido nenhum. A mesma coisa que o Zé Corubu fazia também, voava desse Sim. jeito. Isso. Mas agora, numa disputa, acho que entre pica-pau e perna longa. Mas aí que tá, não dá pra comparar. Não, quem você falou? Porque o perna longa, ele era diferente do pica-pau, ele não tinha essas motivações. Não, assim, não. O perna longa só queria viver a vida dele. Exato. Não, mas eu até coloquei aqui, ó, somente provocado. Exato. Ele tinha que ser provocado. O perna longa tanto é. Não, mas o pica-pau maluco provocaria ele, é isso que eu tô falando. Então, o perna longa acho que ganha. O perna longa ganha disparadamente. O perna longa ele é muito gênio. É. Acho que é o mais gênio dos desenhos é o perna longa. Ele tem toda a maldade, e ele é descolado, né, cara? É. E pra ele vem, na hora que ele fala, isso quer dizer guerra! É. Aí pra frente o cara tá fudido. Não, porque ele não tem limitações. O Pernalonga, ele desde se veste de mulher até... Qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Ele vai vencer essa guerra. Ele não tem. Mas o que ele não, o que o Pernalonga falta pro Pernalonga talvez é um senso de direção. É. Porque ele sempre ele abre o mapa e ele fala, puta, deveria ter virado à esquerda na Califórnia. É. Mas ele tá em Madrid. Mas daí tudo bem, mas então você é toureiro. Ele segue a vida dele. Não, mas daí ele fala, você é toureiro. Ele deixa a vida levar, a vida leva eu. Então, Pernalonga é um desenho que faz falta. É, sim. Tanto é que ele é o príncipe da Warner Desenhos, né? Sim, tá. Sim. Muito melhor do que o Mickey da Ultra. Nossa, é claro. E daí você tem aí da Warner também, você teve clássicos como Animaniacs. Sim. Ah, tá. Frikazoid era foda. Entendeu? Então era dublado por Glenn Briggs. Sim. Vamos lembrar. E o Animaniacs era muito. Era extremamente bom, era extremamente excelente. Cara. Era Waco, Yaku e Kuti, né? Isso. Os irmãos lá. Acho que era. Ele se apresentava os irmãos Warner e ela fazia questão de falar a irmã Warner. É porque ela é menina. E lá foi onde teve um dos jargões mais espetaculares de desenho, que é o Olá, enfermeira. É verdade. Era um clássico. E o que eu curti do Frikazoid era quando ele falava, cadê meu café com fritas? Porque você pensa, café com fritas? Cara, eu acho que não combina, mas me vê um aí também. Eu quero ver como você é bom isso aí. Terceiro bloco, onde eu vou falar para façam aí uma indicação de desenhos que vocês assistem hoje e gostam. Ok. Tudo bem, primeiro é um que eu assisto hoje em dia ainda, é pra criança, pode assistir lá. Padrinhos Mágicos. Padrinhos Mágicos é legal. É bom. Eu acho excelente. O Padrinho Mágico, ele é engraçado. Sim. Porque é o Cosmo, né? É, mas eu acho o pai do Tim Turner. Ele é sensacional. Sim. E daí, agora os desenhos mais adultos que eu assisto. South Park. Sim. E um que o Wesley Zop me apresentou, mas ele não terminou de assistir, que é Mr. Pickles. Mr. Pickles, não. Conhece? Não. A sinopse é um cachorro, é do demônio, só não vai gostar que você assista, mas é um cachorro do demônio que ele mata as pessoas. Mas daí, ao longo da temporada, eu teorizei do porquê ele mata as pessoas, não é só porque ele é do demônio. Mas tem que assistir pra ver. Ok. É engraçadíssimo. Então fale aí, Gabriel. Dê o seu tchau e suas dicas. Eu vou dar meu tchau. E depois eu vou falar minha dica. E depois eu vou falar outro tchau. Tá tudo bem. Não pode se despedir e continuar falando. É, faz sentido. Mas então, a minha primeira dica de desenho é um desenho que eu assisto hoje, que é... Hora de Aventura. Oh. Muito bom. Adventure Time. Isso. É um desenho bom, mas é um desenho tranquilo. Tranquilo. É divertido, mas é tranquilo. Tem sarcasmo. Sim. Mas uma coisa mais engraçada é a nuvem pela grossa. É. Como que ela chama? Princesa Caroço. Não é a nuvem, é um caroço. É. Tá, mas parece uma nuvenzinha. Sim. Mas eu digo que é tranquilo porque a minha segunda dica não é tranquila. Para com isso. Tudo bem. Babado. Que é o Apenas um Show. Esse desenho é sensacional. Ou Regular Show. Sim. É sensacional. E eu assisto hoje ainda. Mesmo quando eu tô vendo na TV e o episódio é repetido, eu assisto porque vale a pena. Vale ressaltar o musculoso. Musculoso e as suas piadas. Com quem, Wesley? Com a minha mãe! Ah! Isso mesmo. E você, Wesley Zó? Mas você teve o tchau do Gabriel? Ah, tudo bem, então digo meu tchau. E é com você, Wesley Zó. Aí. Ó, uma dica é que os traços desse desenho é um traço infantil e simples, mas a história não é tão infantil. Que é Three Little Friends. Conhecem, não? Não conhecem? Puta que pariu, eu achei que todo mundo ia falar, é isso aí, cara! É que o desenho que você fez, mas, numa não, folha de sulfite... Eu acho que eu faria melhor o traço, mas o desenho é muito foda, cara, tipo, tem... Vamos dizer, eles estão, um é um barbeiro, por exemplo. Ele vai barbear o cara, ele pode cortar o cara, mas corta a garganta fora, sangue, corta o olho... Mas tá na internet isso? Tá na internet e tá na TBS também. Ah, TBS, tá. Não, foda, esse desenho é foda. E o outro, um clássico, que é Family Guy é um desenho para crianças que adultos entendem as piadas. O auge pra mim de qualquer episódio do Family Guy é quando aparece aquele frangão gigante e eles começam a se socar, cara. Ele e o Peter. É, pra mim é sensacional aquilo lá. Porque fica uma sequência de 5 minutos. Pela cidade. Pra mim é sensacional. E você, Brenda? Quais as indicações aí? Acho que um desenho que eu assisto até hoje, que eu gosto, é Phineas e Ferb. Daquele desenho que você não conhece. São dois meninos de férias, gênios, que fazem um monte de coisa, cara. Okay, eu não lembrava do nome, mas E tem o Perry o Ornitorrinco. É, cara, uma gente secreta, assim. A gente junta e tal. Então, acho que eu gosto bastante desse desenho, até hoje eu assisto. E deixa eu ver, acho que Kid vs Cat, acho muito da hora, vocês conhecem ou não? Kid vs Cat, não. Eu não sei se é da Disney ou da Nick, que louco, porque... Mas ele é um gato alienígena, que ele caiu na Terra por algum motivo e tem um menininho que tem uma irmãzinha, essa irmãzinha adotou esse gato. Ah, sim, já sei. Aí ele... Ele faz o inferno na vida, sim, do menino. O gato fica fazendo de tudo pra voltar e destruir a terra, porque eles são gatos, obviamente, gatos sempre planejam isso. Então, é isso mesmo? Faz sentido. Então, eu gosto bastante desse desenho, que eu acho muito engraçado. Eles se ferrando e tal. E no final o gato sempre se safa, porque é um gato. Então, gato ninja. Sim. Agora, dê seu tchau aí pra galera, Brenda. Fale o quanto você gostou de participar. Ah, sei lá, eu gostei bastante da oportunidade. Foi muito legal estar com vocês. Obrigada pela companhia, assim. Então, tchau e é isso. Excelente. E agora, Gabriel, dê seu tchau, mas antes, fale o e-mail do Chorume pra galera que quer mandar um e-mail. O e-mail do Chorume é autocríticas@chorume.com.br. Se você quiser mandar uma indicação de desenho pra gente, mande no endereço autocríticas@chorume.com.br. É isso. E você, Wesley Zop? Diga lá o Facebook do Chorume, o Twitter e dê seu tchau pro pessoal. Muito bem. O Facebook é o Lixo do Lixo e o Twitter é o @néctardolixo. Pode mandar também sugestões por lá. Curta a página, claro. E siga-nos no Twitter que vocês vão ganhar um belo obrigado depois. Tchau. Então, muito bem. Tá aí as nossas dicas, o nosso e-mail, o nosso Face, o nosso Twitter. Siga-nos, curta-nos e mande e-mail dando as suas dicas e sugestões e suas autocríticas. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não percam o próximo episódio. Boa semana. Tchau!